hospitais da região, disponibilizando para seus pacientes o pacote mais completo de exames diagnósticos da Covid-19. Marque já sua consulta e realize sua tomografia computadorizada ou seus exames de sangue ou de nariz. Não perca mais tempo, pois cada minuto é importante nessa luta. Livramed, saúde e bem-estar para todos. Rua José Maria Tanajura, 253 Centro, ao lado do cartório eleitoral em Livramento de Nossa Senhora Bahia. Fone 77-3444-2009 ou celular WhatsApp 77-99997-2009. Alô, Marcolino Moura! JCL Celular está chegando para te manter conectado. Assistência técnica para manutenção do seu celular. Especializada em manutenção de iPhone, Android, placas, serviços de recarga, vendas de chip, películas, trocas de telas. Localizado no centro. Atenção, produtor rural. Quer regularizar sua situação na emissão de nota fiscal de venda do seu produto? Procure a Consol Contabilidade e tenha todas as informações sobre nota fiscal avulsa, eletrônica e a diferença entre produtor rural e comércio de frutas. Mais informações, ligue 77-3444-1100 ou WhatsApp 77-99827-0752. Consol Contabilidade, há 41 anos, em parceria com seu sucesso. Agora ficou fácil construir. A Lajes Taquari chegou trazendo tudo do básico ao acabamento para a sua obra. Trabalhamos com laje isopor, laje cerâmica, meio fio, pingadeiras para muro, brita, cimento, areia, poste de cimento para padrão da Coelba e materiais para construção. Lajes Taquari, tudo para a sua construção você encontra aqui. Venha fazer seu orçamento com a gente pelo WhatsApp 77 99199-2697. Lajes Taquari, lajes e materiais de construção. Rua Z1, número 66, bairro Benito Gama, Livramento, Bahia. Se você procura qualidade, preço baixo em só lugar. Centrão das Carnes, todo mundo compra lá. Com o supermercado completo pra te atender. A nossa meta é sua satisfação. Vem pra cá você também. Central das Carnes de Cara Nova. Mais espaço, conforto e economia. Central das Carnes, trazendo o melhor pra você. Clínica Vida, a sua clínica odontológica, conta com uma equipe especializada para atender você e sua família. Temos o atendimento do ortopedista Dr. Humberto, o geriatra Dr. Fred e a dermatologista Dra. Monique. Temos também os psicólogos Zifirino Neto e Ivan Leite, cuidando da saúde e bem-estar da sua mente. Na área odontológica, temos a ortodontista Dra. Kelly Borges, o clínico geral Dr. Darlan Anjos e a clínica geral Dra. Gabriela Farias. Temos restaurantes, operações dentárias, limpeza, implantes dentários, cirurgias em geral, canal, prótese e coroa de porcelana. Trabalhamos também com sessões de procedimentos estéticos, fisioterapia, pilates e laboratório de análises sanguíneas aos domingos. Atendemos de segunda a sexta das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas e domingo das 6:30 às 10 horas. Estamos no centro de Marcolino Moura, ao lado da Igreja Católica. Marque a sua consulta pelo WhatsApp 77 98134-0517. Clínica Vida, especialista em sua saúde. No campus, gastos com a energia elétrica são ainda mais altos e suas tarifas de energia estão aumentando de forma constante. Portanto, para reduzir os custos e investir em uma fonte de energia renovável, a energia solar para a zona rural é uma excelente solução. Por isso, temos a Elétrica Bahia, com soluções completas em energia para você economizar. Oferecemos uma linha completa no serviço rural, residencial e comercial. Reduzimos em até 95% no seu consumo na conta de energia e ainda fica isento de aumentos por mais de 25 anos. Elétrica Bahia, sistema de bombeamento e energia solar integrada na rede. Financiamos em até 72 vezes. Energia solar é com a Elétrica Bahia. Faça já seu orçamento. Contato 77 9 99977-0997 ou 77 99947-5684. Elétrica Bahia fica na Avenida Lindenberg Cardoso, 291, bairro Taquari, Livramento de Nossa Senhora Bahia. Arraiá de ofertas da Mapec Móveis. Deixe sua casa ainda mais bonita nessas festas juninas. Venham para o Arraiá de ofertas da Mapec Móveis, pois só na Mapec Móveis você encontra a maior variedade em móveis, sofás, colchões, eletrodomésticos, celulares com preços baixíssimos e facilidade para pagar. E mais, além de super descontos em toda a loja, você só começa a pagar no mês de agosto. Isso mesmo, comprando agora na Mapec você ganha super descontos e ainda começa a pagar só no mês de agosto. Visite-nos e confira essa mega oferta que só a Mapec Móveis faz para alegrar suas festas juninas. A Arraiá de Ofertas é na Mapec Móveis, a certeza de um bom negócio. Fone 77-3444-2172 99964-6705. O que você precisa, a gente tem aqui. Aqui sua lavoura está em boas mãos. Melhor atendimento e preço bom também. Irriga Tantas é a melhor opção. Irriga Tantas, Irriga Tantas. O seu parceiro na hora de cuidar da plantação. Irriga Tantas, Irriga Tantas. Tudo que você precisa para irrigação. Na Irriga Dantas, além de ter tudo o que você precisa para irrigação, a Irriga Dantas também é distribuidor exclusivo Netafim e Tigre. Aô, Irriga Dantas! A Bahia Minas Peças tem uma oferta imperdível para você. Compre produtos Mobil no valor a partir de R$50. E acredite, você ganha um cupom da sorte. É isso mesmo. A cada compra, você preenche o seu cupom e concorre a uma fantástica TV Samsung de 32 polegadas. Bahia Minas Peças é sinônimo de tradição em vender barato. E agora, também em presentear seus clientes. Venha nos visitar. Na Avenida Leônidas Cardoso, 286, Centro de Livramento de Nossa Senhora. Não perca essa chance única. E se preferir, entre em contato conosco pelo WhatsApp 77 99989 0113 ou 77 98161 1717. Corra e participe do show de prêmios agora mesmo. Venha nos visitar hoje mesmo. Bahia Minas Peças, tradição de vender barato. 9:06. Os louvores que você quer ouvir tocam primeiro aqui. Eu oro, eu ouço teu clamor. Eu choro, a lágrima enxuga meu clamor. Aí eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. A gente toca o melhor da música evangélica. Toca e beija, eu estou às portas, como um relâmpago, eu vou voltar. Só que tem louvores de todos os tempos. Melhores louvores, você ouve aqui. Eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro. Antenado no mundo gospel de primeira qualidade. Estou mais forte do que nunca, mais vivo do que nunca, mais firme do que nunca, mais crente do que nunca. Tô orando como nunca, tô crendo como nunca. Eu não Mente uma bênção. Alternativa FM. Voltamos com muito mais aqui no Mixtape. Oba! Bora, eu sou o Fernando e a gente vai curtindo o melhor da música também por aqui, na sua rádio. Valeu a sintonia, tá aí no nosso aplicativo, tá no site, tá chegando agora também, fica à vontade, viu? Você está no Mixtape e tem mais aí na frente, tem mais sucesso, tem mais músicas chegando. É uma atrás da outra.